Hoje é dia de safadeza, bebê. Que delícia, cara! Fala, galera, estamos começando mais um Belém Amixês. Surprise, motherfucker! Eu sou a mulher do Google e não teve abertura hoje. E isso poderia ser pior, já que... Poderia ser eu fazendo essa abertura de merda. E o podcast de hoje é uma conversa aleatória. Adivinha por quê? Porque a gente não gravou nada. Beijo no coração quando termina de ouvir essa abertura totalmente linda e maravilhosa. Ah, eu também não lembro quem participou do podcast. Se podem. Ah, deixa louco, né? Eu vou te mandar o selo Braga Boy de sensualidade. Assim. Por quê? Não, é o modelo que falou que queria. Ah, tá, não, demorou. Mas eu te mando. Tá, que é o que eu tenho em PSD aqui, que foi o último que eu fiz. Caraca, o último foi esse? Nossa. Braga Boy de sensualidade. Aquele... Um selo muito bizarro, né, velho? Faz aquele umbigo ali. Só um chumbo negão loiro lá. Caralho, muito feio. De gloiro, como eu falo com os brothers. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Cara, essas marcações estão muito doidas, né, velho? Tipo, semana passada ele marcou todo mundo, menos o Edson, sendo que a imagem que eu usei do Edson era a imagem de perfil dele, tá ligado? E aí ele marcou todo mundo e marcou o Creed no Jailson. Perfeito. Ai, ai, ai, ai, ai! Porque a gente podia fazer algum sobre série, a gente nunca fez um podcast sobre série, né? Nossa, esse aí tinha que ter. Tinha que ter o Vini mesmo. É, então, por isso que eu tô falando do Vini. É, daí tem ele e tal. Se a mesma coisa que a gente fez com o Gariba lá do negócio do Digimon, o Vini saía do site. É. Não foi, matava alguém, né, na verdade. Tipo, a gente teve praticamente, acho que dois do Cotidiano, né, porque coisa irritante também foi o Cotidiano. Teve o Cotidiano do Vini, não é nosso. Sim. Teve o de animes, então dá pra considerar que teve algum relacionado desenho. Com desenho, né? Aí teve RPG, Nicolas Cage, Dragon Ball, daí depois teve o de jogo de corrida. É, de jogo até que tá recente. De quadrinho é um que não rola faz um tempão, né? É, quadrinho faz um tempo. Ai, ai, ai, ai, ai! Eu tava fazendo uns desenhos da galera aqui, deixa eu começar a postar essa porra aqui, já tô fazendo nada mesmo. Engraçado, eu desenhei todo mundo, aí eu olhei assim, será que tô esquecendo alguém? Aí eu não tinha feito o meu desenho. Tá bicho burro da porra. Eu olhei assim, caralho, tá faltando alguém nessa merda aqui. Peraí, deixa eu olhar o banner. Aí ele pega e olha de novo, várias vezes. Sim, cara. Caraca, mas tá faltando alguém, cara. Quem será que é? Não pode, não é possível que eu esqueça alguém que não é importante. Só ele vê os caras que saíram. Ele desenhou até o David, o Hawkeye, o Frango. O cara não tá lembrando. Tipo, desenhou até a Letícia e o Marcelo, né? E ele, caralho, o que tá acontecendo, velho? O que tá faltando? Ai! Dois. Três, um passinho bailante, Maria. Uepa! Essa música que tem no Dance lá. Just Dance? É isso, Just Dance. Ou não? Faço ideia. Porque eu tava trampando lá, cara, eu ficava ouvindo uma música do Psy direto, uma música em espanhol também, tipo essa. Só que eu não tenho certeza se é essa. Cara, minhas descrições são sempre muito vagas, né? Puta, cara. Eu nunca ajudo. Ah, então, se alguém lembra daquele cara lá, aquele ali que era assim, então. Sei lá que eu tava aquela música. Pois é, desculpa, não. Ai! Mano, você assistiu o Sons of Anarchy? Não, cara. Tá louco. Marilyn Manson imitando? Ah, Marilyn Manson sempre imitou lá no Sons. Ele nem aparece. Ele apareceu de novo já, não? Sim. Ah, ele apareceu no final. Eu vi que eu achei logo, que eu só vi me tocar, que era ela muito tempo depois. O que eu acho bizarro é que essas minas que botam os instrumentos assim no lábio, sempre parece que ela tomou umas porradas e o lábio tá inchado, sim, né? Sim, cara. Parece que queijou um vespeiro. É muito feio, velho. Ai! Cara, Oak não é o nome do professor Carvalho em inglês? É. Por que tem uns devotos de Oak que eu tô matando aqui, cara? Eu tô matando os canibais que são brothers do professor Carvalho, é isso? É, cara. Soube que ele era um mau caráter. Tá lá comendo a mãe do Ash. Literalmente. Ô, garoto, tu vai sair pelo mundo aí que. É, fazer uma pesquisa pra mim, que sou um professor renomado, que eu preciso que você faça. Vem cá, minha filha, eu vou te mostrar porque que eu me chamo de Carvalho. Eita porra, o Zuich entrega um sentido todo errado pra bagulho. Comendo pra mãe, né, cara? É, pensou se esse negócio de Pokémon é tudo uma farsa que o velho inventou pra comer, né? o cara quer mesmo, tá ligado? Caraca. Herói. Por quê? Maluco, o nego levou pra frente, velho. Nossa, esse cara, ele tá. Tipo, a mina deve ser muito foda mesmo. Não é, cara, a gente já viu no desenho que não é muito foda. Mas sei lá, velho. Vai que, né? Deixa eu ver se ela não tem uns dons especiais, velho. Ela faz pirocóptero, ela faz anal giratório. Explica muita coisa, velho. Isso explica muito. Caralho. Anal giratório. Isso tá sendo gravado ou não? Tá. Vai entrar antes do podcast, então. Quer falar que ela treinava aquela porra daquele palhaço, né, cara? Pra poder. Caralho! Ela era Pokémon filia. Ah, é? Como é que é o nome dele? Mr. Mine. Puta, velho. Coisa que eu nem lembrava mais. Eu também não. Mr. Mine. É mesmo, velho. Mr. Mine, forma de Mr. Catra. Vai comer os sapos. Pode comer. Começar a putar. Melhor abertura de podcast. É melhor. É disparada a melhor abertura de podcast, velho. E não só do nosso, mas de todos, né? De todos os podcasts. Cara. Olha, é um cara lindo, os voadores. Vai começar. Eles botaram, o MC Livin esse dia, cara. Sério, mano? MC Livin é muito amor. Eu comecei a ouvir aquela voz muito afinada, assim, né, cara? Tocando funk, cara. Não, mas é muito afinado pro podcast deles, cara. Não, é possível. Ai! A gente tem que achar um outro funk pra ficar pois cantando. Pois é, velho. Tá foda isso aqui. Tem. Esse é muito ruim. A gente podia começar. Será que o Mantene JP liberar música nova? Pô, dá uma olhada, né? Putz, desespero, não, é o Mantene JP. Desespero, Matheus, desespero. Vai se fuder, o Mantene JP é muito da hora, cara. Não, é não. Loja... Ah, o Wesson, para, mano. Ele tá verdadeiramente indignado, cara. Quem, eu? É, não tá? Não. Ah, tá. Cagando com o meu filho. Amanhã vai ser mais legal que o... Ah, então eu tô. Tem a magia da edição, cara. É. Ai! Ele matou você? Ele matou você? Era piada ou não? Era? Não, foi? Ele ainda é. Acho que ainda é, cara. Ele tá vivo? Caralho, como ele tá vivo, velho? Assim, respirando, tá? Coração batendo. Não, cu, cara. As pessoas não, vivas. Que melhor. Cara, hoje me bateu uma dúvida, cara, velho. Puta. Se o Chico Anísio já tinha morrido, cara. E aí eu digitei no... Meu morreu. Deus. Ele morreu em 2012, cara. Qual o problema de você? Ele morreu em 2012? Sim. Caralho. Eu fiquei, caralho, velho. Nossa. 2012, só se a Wikipedia matou 2012? Ele antes. Não, tá. 2012. Não, foi mal, errei então. Cara, olha a bota que tava no meu vídeo relacionado, cara. Vocês não vão lembrar, talvez Evandro. Deixa eu ver. Porra, Evandro. Gente, pô, viu? Trash, tá bem dito ali, trash 80, velho. Muito Nossa. Trash. Muito trash, cara. Cara, mas eu achava... Será que é uma filmagem dos anos 80 mesmo? Eita eu porra, prefiro... que isso? Eu achava muito legal o grupo de Scan, cara. Eu achava que eles eram Scan, mano, tipo... Mas eu acho que não é o grupo de edição original, cara. O original era um cara careca gigantesco, cara. Claro que eu sim, puxei sim. Scan, esse show no Trash 80 do Vila Olímpica. Comer, os maiores sucessos, velho. Eu adoro sim, essa cara. Música comer, peraí, deixa eu ver qual que é. Adoro. Ai! Cara, eu já falei pra você da música que eu fiquei quase 10 anos procurando, né? Não, qual? Major Tom. Ela é pura anos 80 também. Manda aí. A música... Sério, eu fiquei uns 10 anos sem saber o nome dessa música. Um dia eu fui no show, o cara tocou essa música e eu fui perguntar. Aí o Edson foi desesperado. Cara, qual é o nome? Cara, que música é essa? Para o show! Velho, o Edson tava falando que ficou anos pra descobrir. Uma coisa que eu fiquei muitos anos pra descobrir, muitos anos de verdade, foi Temple of the Dogs, tá ligado? Eu não sabia o que era isso. Ah. Véio. Tá ligado, né? Temple of the Dogs. Sim, já ouvi. É aquela banda lá, que ele também tem o Ed Vedder lá, é aquelas bandas grunge lá. Tem o maluco lá do Audioslave, como é o nome dele mesmo? Chris Cornell. Aí eu não sabia, cara, eu conhecia a música, mas eu não sabia quem cantava. Eu levei muitos anos pra descobrir quem cantava. É, isso é foda, cara. É um negócio que eu resolvo agora com o SoundHound no celular, tá ligado? Ah, você grava um pouco e ele fala sim, qual é? Sim. Foi assim que eu descobri aquele Bohemian Rhapsody que tava tocando no Sons of Anarchy, tá ligado? Nossa, que da hora. Bohemian Rhapsody, cara? É, tava tocando uma versão de uma outra banda e tal. Ah, tá. Uma versão que tava muito do foda, cara. Muito. Give me all. Foi assim que eu descobri o Bohemian Rhapsody, né? Na semana passada. Imagina, velho. Queen é uma boa banda, cara. Descobri. É muito bosta. Essa banda nova, cara, Queen, é foda, cara. Mas acho que esse cara morreu. Eu acho que essa banda não... Acho que o vocalista... Esse cara tem mó... Os caras falam, esse cara tem mó pinta de ser viado. Olha o jeito que ele canta, de lá o cara. Minha ex, que inclusive tá fazendo aniversário hoje. E ela virou pra mim assim, cara, tua ex é a tua atual, é isso? Não, é ex, não é a minha... Eu tô zoando, eu entendo. Ela falou, nossa, tem uma música muito foda e tal, só que eu não sei o nome. Aí ela passou mais ou menos como é que era, cantarolou, eu falei assim, eu acho que... Tipo, não ia ruim a resposta com os caras. Eu acho que isso... Welcome to the Jungle, tá ligado? Eu acho que isso é Black Dog. Como cara, eu não conhecia, cara? Não conhecia, né? Tem todos os CDs da Avril Lavigne e não sabia que é Black Dog. Ah, mas quem é Led Zeppelin comparado a Avril Lavigne, cara? Pois é. Fala, por favor. Qual que é a relevância de Led Zeppelin? Vê se o Led Zeppelin tirava foto com os fãs a 5 metros de distância. Distante. Com cara de cu ainda, né, cara? Tirava foto com um tubarão na buceta dos fãs, só isso. Mano, ela claramente, ela tá sendo paga, mas ela não queria estar ali, velho. Você consegue ver de longe a cara da mina. Dinheiro sofrido. Nossa, é muito tão ruim ganhar dinheiro assim, né? Alô? Um montão de adolescentes impressionados. a banda que eu demorei altos anos pra descobrir quem era o nome dela. Temple of the Dog? Caralho. Ah, brincadeira, né? Não, eu não conheci o nome, eu não sabia quem cantava essa música, velho. Eu levei, tipo, muitos anos. Sei lá, faz uns 3 anos pra descobrir isso, eu acho. Caralho, mano. Pra mim era, sei lá, o Pearl Jam, mano. Que é igual essa porra, é a mesma coisa. Não sei se é o Pearl Jam, não sei se é o Soundgarden. Então, é os dois. É, caralho, mano. Mas parece tanto o Pearl Jam, mas parece tanto o Soundgarden. Inclusive, os dois cantam. Como fazer? Ai! O Brush. Eu ouvi o podcast de Street Fighter e eu falo Guile. E os caras falam assim: tá tomando seu cu, aqui a gente fala Guile, não é Guile, tá ligado? Eu fui muito avacalhado por isso, velho. Ficou magoado, tá ligado? Eu só descobri isso essa semana, mas eu fiquei magoado. É Guile, é Hadouken, tá? É Macumba. Macumba. Macumba vai, uhum. A gente só nunca tivemos coragem de corrigir o Bruno lá com as piruletas dele. As piruletas. Ah, o Bruno, a gente tá ligado que é doença, especial, né? Não pode. A gente não corrige. Não corrige. Pode beber cerveja, seu trouxa. Eu tô aqui jogando, brincando. Muito melhor. Muito melhor. Muito mais futuro. Já tô até no level 28, seu trouxa. Boa. Tô no 44. Você tá jogando? Não, parei. Descansei um pouco, joguei muita tarde. Tipo a tarde inteira. Não. Eu cheguei do posto hoje, era 3 horas. Eu joguei das 3 até umas 6. Das 3 até umas 9. Ai! E falta até agora nada, né? Foda-se, cara. É bom deixar isso registrado, porque o povo acha que é brincadeira as nossas coisas de falta. Está registrado. Pô, a gente tem que fazer um bagulho safadeza hoje, que não exige a pauta e nem prepara, tá ligado, né? Vamos lançar aleatoriedades, tá ligado? É. tô achando que é o que vai virar, cara. A gente já falou sobre muita coisa desde que não começou a conversa. E a gente tem 4 agora, dá pra gravar alguma coisa. Vai nessa, campeão. Ai! tu não viu... Ô, Edson, tu não viu o filme do... O cara lá do Family Guy, lá do Seth MacFarlane, lá o 1 milhão de maneiras de morrer no Oeste, né? Não, eu não assisti nem o Ted. Ah, o Ted é sensacional, velho. Ted é sensacional, esse do Velho Oeste é mais fraquinho. Aí tem uma hora que ele vai fazer o grito de guerra dos ancestrais índios dele e ele começa nessa vibe do... E ele fica batendo assim no igual o cara do Cliff, né? Mas a melhor parte do filme todo é uma referência a De Volta pro Futuro, cara. Ah, sim, cara. Você prevê no cinema? Não. Eu fiquei sem saber quando que estreou, se estreou, tá ligado? Acabei baixando. Ah, pirataria, você tá alimentando essa indústria. É. Que acaba com as videolocadoras. Netflix aí tá acabando. Ai! Suco de hashi. É o posto do Manhattan essa porra, sim, né? Sim, cara. É. Adicione 1 litro de água e coloque hashi pra decorar, porra, velho. Cara, eu não entrei no site. Cara, é muita droga. Eu também não, eu vou ver... Cara, eu vou ler agora, porque... Até agora. Essa merda, cara, é muito bom. Aproveitar que está sendo gravado... E que eu tô jogando, não tô fazendo nada demais. O que foi, ô? Rachizeiro. Que curte comida. Ou no caso do Julmino, que curte comida de modo geral. Certamente. O Julmino do Dinastia Jiraiya. Caralho, ele fez os órgãos do Hashi, cara. Eu não cheguei, não dá spoiler, cara. O fruto do Hashi virou. Por que o Hashi é consumido por panda, koala, por povo? O comentarista vomitou, cara. Podia mesmo usar Hashi para desenhar o Churrumino, que em compasso também é muito fácil desenhá-lo. Churrumino, a resposta do Churrumino foi ótima, cara. Pois é, comigo, não sabe por quê. Cara, tu viu o desenho que ele tá fazendo do Churrumino ali, velho? Sim. É o Churrumino? Sim, ah, é. Nossa, é verdade, eu não tinha reparado. Eu lembro quando ele colocava umas imagens de um desenho do Homem-Aranha que ele tava fazendo, cara. Na época do filme novo, sabe? O Homem-Aranha com bola de cabeça de basquete. Desenho tá foda. Japonesa da Livre de São Paulo. Ele em 2014, resultado. Esse movimento escrito usado pelo Rachis. Geijas voladas grátis. As Akira, ele vai botando o nome da mulher. Namoro Otaku. Pastel de flan, catupirito, leal. Leal. Receita deles é um suco de hashi. Sovo conteúdo em um pacotinho de tanque, sabor hashi em uma jarra de um litro. Ai. Sacha Grey Gang Bang. Que foda, cara. Companheiro até meio que se Maringá, Paraná. Que aderrado com ele, cara. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu tenho que voltar a fazer os meus posts, cara, que eu começo a emular o post dos outros. Você começou o quê? Eu começo a emular o post dos outros. Esses meus posts aí, eu começo a emular o post dos outros, saca? Como assim? Eu comecei a fazer os posts da Marvel e tal. Aí eu comecei a baixar anime e comecei a fazer post de anime, igual os Waste. Aí você largou o post de tatuagem e eu comecei a fazer os posts de tatuagem. tinham deixado os posts de pesquisa, eu fui lá e comecei a fazer os posts de pesquisa. Agora, e os meus posts ficam largados, saca? Mas sabe qual é a melhor parte, cara? Eu sou antagônico pra caralho, porque eu já tô, tipo, 4 semanas assistindo Community, só Community. Nossa. Direto, tá ligado? Eu não tô assistindo nenhum anime aqui. Esses que eu coloquei, é os que eu lembrava, assim, na hora. Ah, assisti isso aqui há 2 meses. Ai, ai, ai, ai, ai. Então, Evandro, a gente vai gravar alguma coisa ou vamos soltar isso como aleatoriedades parte 2? Olha, cara, tá ficando engraçado. Aleatoriedades parte 5, né, cara? A gente pode lançar como um podcast aleatoriedades. Ou como aleatoriedades mesmo e... usar a numeração de e podcast. A gente faz uma safadeza, tipo, no final eu dou um bem a Mish, se chama vocês três, tá ligado? Não, ou pode fazer essa safadeza, eu deixo bem a Mish no próprio final. Sim, sim. Fazer como se tivesse. É um podcast reverso, galera, um podcast garantido, né, cara? É só lá no grupo ver os temas que a gente tem pra fazer. Mas a gente já sabe os temas que tem pra fazer. Qual o tema que você quer falar hoje? Não, vamos ver, peraí. Então olha lá. A minha resposta é nenhum já tô adiantando. É, e se achar, né? Porque o post saiu, ele não tá mais fixado. Não. Tá. Ó o post que tá fixado lá, que tem o link de tudo, cara. Ah, é, pau, tá aqui. Ó, aí, ó, fala mal agora. Foi mal. É difícil, né, cara? É difícil achar um post escrito... É igual o Vini perguntando. Indústria pornô, tá aqui, ó. O Vini, cara, me manda o link, sei lá o quê, e passa... 10 mensagens, ele volta. Ô, alguém me manda o link. Porra, Vini, mas o link já tá lá. Aí ele fala assim, mas eu não vou subir e ver. Cara, faz 5 mensagens hoje só, hoje eu fiquei, velho, muito puto, velho. E eu comecei a mandar tudo em caixa alta, como se fosse ele falando, tá ligado? Pra ele, sabe? Porque eu falei assim, não, do jogo ele e não... tal, dele. Que jogo, meu? Manda o link aí. Não, Vini, tá logo acima. Ah, mano, eu não vou olhar esses 500 mensagens. Eu não vou ver, é mais fácil. Pô, filho de uma puta do caralho, porra. O bagulho tá duas linhas acima do último coisa que tu falou, porra. Cara, eu fiquei perplexo o dia que ele pegou e... Do que foi que a gente tava falando? O horário do podcast. Que hora que é pra colar? A gente falou... Ah, sim. Rolou mais, sei lá, duas conversas. Depois de meia hora ele volta. Ninguém me respondeu qual foi o horário. Aí ele falou assim, cara, lógico que respondeu, dá pra ouvir daqui que falaram 8h30 no teu bagulho, tá ligado? Nem precisa disso de conversa. Não se presta, nem olhar aí o bagulho, cara. E o pior é que ele fica super puto, porque ele fala, porra, velho, manda logo, você sabe que eu vou ficar perguntando? Eu falei, não, então olha, em vez de ficar perguntando. Olha, velho. Porra, pela puta. Tem que ver com um bagulho emocional, chantagem, não custa mandar, cara. É muito nóia, cara. Ai, ai, ai, ai, ai. Ah, menina. Olhou os temas aí, Edson? Tô vendo. Não tô afim de falar nenhum. E precisou olhar pra falar um de indicações, então. Porra. Um de indicações é nosso podcast safado. Sim, né? Que tá sendo copiado. É. E já é cópia, por sinal. Sim, é. Porque nenhum é podcast pensou em fazer um... Ai, ai, ai, ai. Eu fico espantado com a minha capacidade, porque eu uso o botão pra dar magia aqui nas letras, né? No Q, W e tal. E às vezes eu tô andando e sem querer eu relo e o cara, tipo, dá uma martelada de fogo na parede, no meio do nada, assim. Eu fico imaginando o que a galera do universo pensa quando me vê, assim, tipo, um brother de barba, sem calça, de cuecão, né, andando pela rua, de fraldão, batendo com machado na parede. Assim. Na parede. É um martelo de fogo, assim, solta umas lavas, então, tipo, cara, o que você tá tentando fazer? Você não vai conseguir queimar a porra da parede. Assim. É igual os caras lá no... Nesse que tu joga aí, no Dark Souls, lá, tipo, verificando todas as paredes, né? Ah, eu falei pra você isso, né? Uhum. É muito autismo, cara. Eu não sei por que os caras fazem esse tipo de mecânica, mano. Ai! Pô, cara, o Vini sempre vem com umas ideias de pauta que ninguém manja porra nenhuma, tá ligado? Tipo, ele falou que lanterna verde. Eu digo, cara, quem além do Waste aqui deve manjar de lanterna verde, tá ligado? Mas, pô, de terror, filme de terror, eu sou parceiro, cara, fazer um podcast. Jogos de terror, você não leu, né? Caralho! igual, eu não queria falar nada não, mas eu recebi uma camiseta Guardiões da Galáxia pro Edson Ferreira, meu nome é Faria. Eu sou muito dislexo. Que beijo burro, cara. Como assim, velho? Edson Ferreira, mano. Cara, eu confundi os nomes, velho. Daqui a pouco alguém vai me dizer que eu mandei pra um Faria errado. Tá, Edson Faria. Aí serviu, pelo menos, cara? Serviu. Não, eu passei as medidas tudo pra galera antes, tá ligado? Pra não ficar me reclamando depois do tamanho, não. Não, mas você errou? Você errou de cara? Ué, você errou não, de cara, né? Não, o jeito não, me sobe. Mandou o produto que você ia mandar pra ele. Ah, ia chegar a camisa do Darth Vader. Pô, mas uma camiseta do Darth Vader é da hora também. Pô, eu tava de olho naquela, cara, do Darth Vader. Ah, tinha uma. Ah, não foi totalmente aleatório que você falou isso, então. Não. Ah, tá. Eu tô achando que as pessoas são igual a eu e falam coisas aleatórias. É que eu tô usando a minha do Darth Vader aqui. Ai! Ah, mas ele participa também, ué. Pra falar pra ficar falando merda, eu vou fazer. Não, sim, tu não vai ser convidado. Eu acho. Eu que vou editar essa porra, então se eu não for convidado, eu vou tacar duas rodinhas em enquete, cara. Vai perder isso. Vai ficar tacando. Eu vou pegar. Vou pegar os CDs que eu tenho aqui e vou botar a discografia pra baixar na porra do podcast. Vai pegar aqueles CDs gospel lá que tu usava pra fazer bicho no. Do Monster Rancher, né? Mano, como é que você lembra dessas coisas que nem eu lembrava mais, tá ligado, velho? Você tem a memória de voz, pior que a minha. Não, eu lembro só de coisa importante. Ah, não. Discografia Virgin Black. 40 horas de black metal com música erudita. Coisa importante não, velho. O que você tá falando, velho? Não, bota as discografias zoadas, não. Ah, tá. Não, cara, vou pegar a discografia. Deus, você tava falando do negócio, eu só dei uma opinião, cara. Pergunta o que eu tava falando. Desculpa, cara. Ai! Como o Vini, eu coloco educadamente, eu respeito mais a merda do que vocês. Mas é, bom, se o Vini pesquisa e tudo, como ele disse que faz, é... É, o dados, Vini é todo... Ele não votaria no Mazia, cara. Cara, eu não posso falar laser. Eu sempre falo laser. Laser. Laser! Laser me lembra as comunidades with laser. Laser. Que porra, velho. With laser. Tinha a porra de todas, né? A única coisa importante que o cara fez na vida foi tomar um choque, velho. Você vê o nível dele, velho. Você vê o nível, cara. Cara, ele tem que agradecer esse choque, velho. Senão ele não ia ter recebido. Não, ele fica putaço. Lá no. Ele tava na. Ele tava na Expo Inter aqui, ó, esses dias aí teve, sei lá, mês passado, acho. E aí um guri foi comentar aquela ele. Do boi, é. Aquela do boi. É isso, aquela que compra o boi premiado lá. E é legal, eu comecei a ouvir o Quiliano falar assim, nossa, e eu pensei que eu sabia queimar dinheiro, hein? Parabéns, ele fala assim, tipo, caralho. E aí, cara, eu sei que ele foi comentar. Foi um gurizão foi comentar ele. E antes dele encostar, o louco fingiu tomar um choque e caiu no chão, tá ligado? Caraca! E aí tinha uma galera filmando e pá. E aí, cara, ele já saiu dando depoimento que era culpa do PT, que isso era o PT que ia prejudicar ele. Já, tipo, é muito cuzão, velho. Cara, eu acho que ele conhece a internet. É, velho, tipo, um gurizão lá foi trollar ele e já. Só porque ele tá concorrendo a uma merda aí, eu já digo, nah, é culpa do. Eu vou mandar o PZ, cara. Partido Zero. Esse é o partido perdido. Mano, você ia ser o partido mais votado, você sabia, né? Não, mas não é pra não eleger ninguém, cara. É só pra sacanear os outros candidatos. Não, cara, mas o Lázaro Martins demorou pra encontrar um nicho foda, cara. Imagina se o Lindomar se candidatasse alguma coisa. Ah, mano. Aí eu voto no Lindomar, cara. Pô, eu votaria no Lindomar fácil, velho, na moral. O Tiririca se reelegeu aí de novo, né, cara? Eu não acredito, sim, sério. Não, e os caras estavam comparando que, tipo, ele tem mais... Ele tem mais projeto do que gente aí grandona que se reelegeu aí, tá ligado? Porra, é o Tiririca, velho. Tem mais projeto com essa. Exato, Neves. Cara. Tu consegue mensurar isso. É, só que os negros lá no Congresso não é a Velha Fera, então, tipo, ele... Mas é o Tiririca, velho. Eu não sei quem elege esse puto, tá ligado? O Tiririca tem mais projeto de lei que candidato à presidência do Brasil, cara. Mano, isso não quer dizer nada pra mim, velho. Cara, alguém. Eu não votaria em alguém que usou como slogan pior do que tá no FIFA. Não, na realidade, eu votaria assim. Mas é o seguinte, é isso que a gente tá falando, cara. O cara com esse slogan, que era um. Eu tô zoando. O cara palhaço, com esse slogan tem mais, faz mais coisa do que quem é da série. Não faz sentido isso. Não, eu tô zoando, Evandro. Espero que você tenha entendido. Não, cara, eu tô bêbado, velho. Mas dele. Eu que você pega, que você burra é um bagulho diferente, Evandro. Ah, tá. É, mas entendi. Imagina que o Romário é senador agora. Só que, mas o Romário disse que ele tem. O Romário só falta nos jogos pra ficar jogando futebol aí, né? Ele falta tipo, no Congresso pra jogar futebol. E é foda que ele era um dos com menos falta, cara. É, cara, sei. Tipo, parece. Dizem, né, que pelo que eu ouço falar, ele se. O resto, tá fazendo aí. Diz que ele se deu bem, assim, tipo. É um bom político, assim, pelo que eu ouço falar, né, tá ligado? Não manjo, né? Ai! Pô, eu vi agora que teve um cara de Hiroshima que sobreviveu escondendo numa geladeira. Porra, esse Indiana Jones tava certo. Parece Fallout, cara. Ah, não. Um freezer de cimento e tal. Ai! Mas, cara, tinha que ter um filme só do Marvel, cara. Ah, o Marvel é maneiro, cara. Ele dá porrada em todo mundo. É o melhor personagem, cara, porque, tipo, ele não tem nenhuma história própria, sabe? Então ele tá lá do nada, assim. E aí alguém fala com ele: ô, mano, tô com um problema aí, eu preciso bater nos caras. Não, pode contar comigo, sabe? Tipo, ele é muito gentil. Pode contar comigo. Só pagar uma cerveja do bom, né? Não, então vamos lá, então. Ah, não, se é pra quebrar a cabeça dos caras aí, vamos nela. Eu acho muito foda aquela cena que ele tá arrastando a cara do maluco na rua. E aí, ele fala, tá se divertindo? Eu tô. Sim, é muito massa, cara. Ai! Eu tava fazendo as contas ontem, André. Nos últimos 5 anos eu vi 4 filmes desse ano. Falou. Caralho. Foi e 3 deles a gente foi com ele. foi o gato de boa. Eu fui com você no cinema? Nossa, mano. Nossa, coisa que você foi, vai ver. Foi, cara, foi ver o Hobbit, né? Isso, e um outro lá que eu não lembro. Não, eu não fui com você, só fui ver o Hobbit com você. Não, cara, foi ver um outro também. Foi? Um você foi comigo com o Gariba e outro foi só na vez. Não, acho que foi outro só você e o Gariba. Ah, não lembro, era um viado. Então deve ser. Então foram 5. Então foram 5 vezes. Eu achei que eu tinha visto o Hobbit uma vez só no cinema, então eu vi 2, aparentemente. Eu vi, ó, Gato de Botas 3D, o Vingadores 1. O Hobbit 1, o Hobbit 2 e o Hobbit 2. Hobbit, cara. É, acho que os dois, cara, a gente foi ver, cara. Foi? Acho que você foi com a gente ver os dois Hobbits, cara. Não foi. Ou fui? Não fui. Não, porque o Hobbit 1 eu vi só uma vez, eu assisti na pré-estreia também. Sei lá, tipo, meia-noite, 1h da manhã. Ah, é verdade. O Hobbit 2 que a gente foi, tipo, numa, sei lá, quinta-feira, quarta, terça, segunda, não lembro direito. Agora eu vou ficar cantando essa porra agora. Ai! É um formato. Lembra que a gente tentou fazer tipo, o podcast de internet som, com a abertura do Super Amigos em MIDI, tá ligado? Ah, mano, ficou muito ruim aquela versão. Essa é a verdade que vocês sabem, a minha verdade é que eu nem abri. Não, mentira, eu baixei lá. Não, caralho. Não, você me mandou o arquivo de áudio, cara. Eu tentei usar, mas ficou muito péssimo, aí nem coloquei. Mas ia ser muito mais da hora se eu falasse que eu nem tentei. Ai, ai, ai, ai, ai. Ah, chega de coisas aleatórias. E aqui acaba o nosso menor podcast de todos os tempos. Quer dizer, o menor é o podcast 9 da DC, que nem existe.